Olá, pessoal! Está na hora do curso de japonês da NHK World Rádio Japão. Com vocês, Wilson Muraki. Irimusu Tozuka. Vamos continuar aprendendo japonês de um jeito divertido. Esta é a lição 36, e a expressão de hoje é... Benkyou shinakereba narimasen. Eu preciso estudar. A protagonista das nossas histórias é a Ana, uma estudante da Tailândia que está no Japão. Depois de uma agradável viagem a Shizuoka, a Ana e a Sakura estão voltando para Tóquio. O Kenta foi à estação para se despedir das duas. Agora vamos ouvir o diálogo da lição 36. A expressão de hoje é... Benkyou shinakereba narimasen. Eu preciso estudar. Sabishiku narimasu. 私もです。でも大学で勉強しなければなりません。じゃあ、僕が春休みに東京に行きます。Agora vamos estudar o diálogo. O Kenta disse para Ana. 寂しくなります。Eu vou ficar triste. 寂しく é a forma adverbial do adjetivo 寂しい. Triste, solitário. Vamos revisar. Adjetivos do tipo I, ou seja, aqueles que terminam com a sílaba I, se tornam advérbios ao se substituir I por ku. Narimasu. É tornar-se, ficar. E é um verbo que expressa que algo ou alguém muda para uma determinada condição. Sabishiku narimasu significa vou ficar triste, não é? É isso mesmo. Essa expressão é geralmente usada quando nos despedimos de alguém. Voltando para o diálogo, a Ana responde. 私もです. Eu também. Ou, eu também vou ficar triste. 私. Significa eu. も. É uma partícula e significa também. です. Encerra uma sentença de modo polido. 私もです. É eu também. でも. 大学で勉強しなければなりません. Mas eu preciso estudar na universidade. でも. É, mas. 大学. Significa universidade. で. Na. É uma partícula que indica lugar. 勉強しなければなりません. Significa eu preciso estudar. なければなりません. Precisar. É uma expressão usada para se dizer que alguém precisa fazer algo, como uma obrigação ou necessidade. Os verbos precisam estar na forma nai antes de nakereba narimasen. A forma nai é usada como uma negação casual, não é? Sim, nós aprendemos como colocar verbos na forma nai na lição 21. Estudar é benkyou shimasu. A sua forma nai é benkyou shinai. Não estudar. Para dizer eu preciso estudar, substitui-se a parte nai ao final de verbos na forma nai por nakereba narimasen, ou seja, benkyou shinakereba narimasen. Eu preciso estudar é a nossa expressão de hoje. Vamos praticar. Benkyou shinakereba narimasen. E o Kenta diz para Ana. Já. 僕が春休みに東京に行きます。Então, nas férias de primavera, eu vou para Tóquio. Já. É, então. É uma forma casual de se dizer... では. 僕. Significa eu. É um modo casual de um homem se referir a si mesmo. Em situações formais, homens também usam watashi. Na. É uma partícula que indica o sujeito. 春休み. É férias de primavera e consiste de 春. Primavera e 休み. Férias. A partícula ni depois de férias de primavera indica tempo. Tóquio é Tóquio. A partícula ni depois de Tóquio indica a direção de um movimento. Ikimasu. Significa ir. Haru é primavera. Como as outras estações são chamadas? No Japão, as quatro estações são bem definidas. Depois da primavera, vem o verão. Natsu. O outono. Aki. E o inverno. Fuyu. Haru, natsu, aki, fuyu. Então, por exemplo, as férias de inverno são chamadas de fuyu yasumi? É isso mesmo. Você já está pensando em férias, né? Aprendeu rápido. Arigatou gozaimasu. Agora vamos para o quadro Professora Pode Explicar, em que a professora Akane Tokunaga nos fala de um tema específico de cada lição. Na lição de hoje, aprendemos como dizer eu preciso estudar em japonês. Benkyou shinakereba narimasen. Gostaria de aprender mais sobre expressões de obrigação. Vamos pedir que a professora nos explique. E a professora diz, para dizer que alguém precisa ou deve fazer algo, substitui-se a parte nai, ao final de verbos na forma nai, por nakereba narimasen. Por exemplo, para dizer eu preciso estudar, primeiro se coloca o verbo benkyou shimasu. Estudar na forma nai, ou seja, benkyou shinai. Depois, substitui-se nai por nakereba narimasen. Portanto, disse benkyou shinakereba narimasen. De modo casual, nakereba narimasen. Precisar se torna nakya. Portanto, benkyou shinakya. Caso alguém não precise fazer algo, substitui-se a parte nai por não precisar, que é nakutemo ii desu. Portanto, para dizer eu não preciso estudar, substitui-se nai em benkyou shinai, não estudar, por nakutemo ii desu, ou seja, benkyou shinakutemo ii desu. Mas vale a pena lembrar que é sim importante estudar. Esse foi o quadro. Professora, pode explicar? Agora vamos para o quadro Onomatopeia do Dia, em que aprendemos palavras e expressões japonesas que representam sons, ruídos e comportamentos. Hoje, vamos aprender expressões que descrevem como o vento sopra. O vento parece forte. Uma expressão para descrever isso é hiu-hiu. Hiu-hiu indica que o vento sopra. Essa expressão também é usada para indicar que o vento entra em um quarto através de fendas nas paredes. Caso o vento fique mais forte, pode-se dizer piu-piu. Piu-piu. Agora o vento fica mais forte. Quando o vento fica ainda mais forte e ganha velocidade, pode-se dizer biu-biu. Hiu-hiu, piu-piu, biu-biu. Essas expressões são muito similares, mas indicam como os japoneses interpretam o vento de acordo com mudanças sutis no seu som. Esse foi o quadro Onomatopeia do Dia. Antes do fim desta lição, vamos ver o que chamou a atenção da Ana hoje. Este é o caderninho da Ana. Além de férias de verão, as escolas japonesas também têm férias no inverno e na primavera. Cada estação oferece um modo diferente de se divertir. Praia no verão e esqui no inverno. Isso é ótimo, não? Este é o fim da lição 36. A expressão de hoje foi benkyou shinakereba narimasen. Eu preciso estudar. Na próxima lição, a Ana vai conversar com a senhora que toma conta do dormitório em que ela vive. Até lá!